4, contato radar, suba ao 230, saída Puka. 230, Puka. É, Tiano 4. Tiano 0, 30. Autorizado 370, Fortaleza. Via Pesulu no 0, decolada 10, esquerda, Momo Frote, 1208, 04, 54, 16. Confirma essa fome. 54, 16. Utilizado 370, decolada 10, sobre esquerda, Momo Frote, Via Pesulu no 9, controle no 208, transporte 54, 16. Para pushback, acionamento. Contato radar, subo 330, saída Puka. 330, saída Puka, 3152. Jet 6746. Identifique, chegada é a Mari, desse o nível 050. Descendo ao 050, F-7-7-4-6-5-4-7-4. Autorizado. Estou agitado, F-7-7-4-6. Voo 714, instrução do centro, voo em Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, voo. Voo norte. 714. 714, chame Recife, 1-2-5-4-5. Recife, 1-2-5-4-5, valeu. Boa noite, 3170, identifique, chegada Mari, desça ao 060. Salvador 67, 46. Prossiga. Possível voadona, senhor? 2000 pés, 1015, livre LS, proadidona. Proadidona 1015, livre LS, 2000 pés, objeto 67, 46. Então, 3152, chame Recife, 12545, boa noite. 12545, boa noite. Salvador, muito bom dia. Boa noite, 96, vendo informação de carne, sobre a autorização de uma pessoa. Boa noite, 96, bom dia. João Pessoa autorizado, 370. Aperuísque 58. Decoda 10, esquerda, Pul Caracaju. 120, decimal 8. 5425. Só confirmo que o transponder era 5425. Está correto. Bem, estamos autorizados João Pessoa, nível de voo 370. Número 58 é rota. Decola da 90, no serviço da Pucaju. Controle 1208 e o transponder 5425. Boa noite, Matheus. Champost e acionamento. Camarelo, 2-4-3. Torgo 9030, Pucaju, pela manhã do portão 3. Autorizado, portão 3, chama ele. Táxi. Para ataque. ONU 994, pushback e acionamento, portão 02. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. 994. 9030, para o táxi, PAB 128, autonomia 3 horas e 41, alterna retífico. 9030, ajuste no 05, chama no ponto de espera pronto. 15, chama no ponto de espera, dá no 0. 2 Salvador, muito boa noite, Objet 6746, no localizador. 6746, reporte baixado travado. Reportar abaixado travado, 6746. Espera dar no 0, vou 9030. Sente, não tem ponto de espera. Vale. Baixado travado, ambiente 6746. Quanto que é livre pouso, pista 10, 110 graus, 08 nós. Livre pouso, ambiente 6746. 3170, livre LS X-Ray em ponto, estabilizado. O 9030 ali mantém após o tráfego na curva. Pausa ali mantém agora 9030. Web no solo 56, Alfa Juliette, corrijo. Via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso no pátio. Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso no pátio, Juliette 6746. Por 9030 tem livre decolagem, 110 graus, 109. Decolagem 9030. O 994 prossegue via Pátio Índia, chama no ponto de espera pronto, 1015. Pátio. No 70, 2000 do ar externo, chame torre no 895. Estabilizou, chama na torre. Chegando, vamos aí, 1-8-9-5. 8-9-5, obrigado. Torre de Salvador, 3-0-7-0, boa noite. O 9030 ao 59-1208. 208? Correto, chame o controle. 208, boa noite. Então, 3170, reportou baixar travado? Afirmativo, você está no baixo travado, 3170. 110 graus, 109, pouso autorizado. Pouso autorizado, não no 0, 103, 1070. O Web 6746, portão 2, autorizado ingresso. Autorizado ingresso para o portão 2, Object 6746. Zero na Momo. Zero na Momo, 030. Oi, Salvador, na escuta do Tango Mike Hotel. Tango Mike Hotel, prossiga. Bom dia, Deus. Olha, estamos na autorização de reboque, posição remota, posição de número 12 para o finger de número 6. Instante, aguarde instruções. Não aguarde. Lima tem 90, corrijo, voo 1994. Pode esperar, dá um contato, tá pronto. A Lima tem após o tráfego na conta. Fechado, a HM dá o contato, tá pronto, 1994. Tango Mike Hotel, aguarde só um instante pro reboque, tem aeronave que acabou de pousar. Está prosseguindo para a posição remota aí, aguarde só mais um instante. Não aguarde, eu. Muito obrigado. Ao 01, Alfa e Juliette, remota 13. Alfa e Juliette, 13. Tá livre, igual 994, tá livre, 120 graus, 109. Torre Salvador, bom dia, é o Azul Alfa e Yankee Fox. Yankee Fox. Bom dia, senhor. Para cheque de equipamento, como recebe? Agora, áudio claro, na primeira transmissão deu microfonia. Ok, muito obrigado. Foram 994 ao 03, 1208, tem um bom voo. 208, boa noite, 994. Salvador, boa noite, igual 994, cruza 14007. 1994, montado radar, voo 350, saída PUCA. Ok, saída PUCA, solicita a coordenada 270994. Subal 270, aguarde coordenação com você. Inicialmente, então, autorizado 270, voo 994. Voo 994, autorizado pelo centro 270, final. Autorizado 270 como final, voo 994. Gol 9030, chame agora o centro Recife, frequência 12545. 2545, 9030, boa noite. Boa. Oi, Salvador, bom dia, o Azul Alfa Yankee Fox. Alfa Yankee Fox, prossiga. Seu Panacheca de clareza, confirme, por favor. Alto e claro. Obrigado.